Por tudo que me envia, por tantas graças,

tem o sacerdote mais que forte de me embriagar, que me leva como Eva fez Adão pecar. Teu sorriso tão preciso, arma tão mortal, tens o perfil de uma diva, às vezes passiva, às vezes fatal. É olhar para ti. Tens um sorriso maroto e já não tem cura. A paixão que o teu sorriso despertou em mim. Trago-te uma rosa para recordar que o nosso amor é a razão do